Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. São 6 da tarde. Chegamos no programa das 6 com a parceria Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller. A moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho já estão aqui. Todos à mesa. Para que façamos. Que façamos um belo Pretinho até as 19 horas. Não é mesmo, Maurício Amaral? Com certeza. Com certeza. Porazinho! Amanhã de manhã, que nossa isso? Chama outra vez, toda acesa. Só pra dar oi, Porã. E o café esfriando na mesa. Depois ele reclama, né? Só pra dar oi, Porazinho. Eu tô aí, meu irmão. Só pra dar oi, Porazinho. Tenta ser econômico. É nóis que tá. Na ênfase. É nóis. Vem pra mim. Que tá. Fala, Potter. Boa tarde, gente. Beleza, KG? Opa, e aí, boa tarde. Certo. O nosso querido Alcemar tá aí também. Tá aqui. Beleza, Alcemar. Antônio Musgourmet. Olá. Zacarias. E toda a galera que vem junto com o Pedrão Esmanioto. Yeah. A estrela móvel do Pretinho Básico é o homem galpão crioulo. Neto Fábio. É nóis, meu compadre! Tô aqui me desenredando aqui no Fiuk. É, né? Ficou todo enroladinho no fio aí, né, compadre? É! Vamos nós até as 19 horas. Eu sou o Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência. A maioria da população brasileira, 51%, considera a situação da segurança pública ruim ou péssima. Péssimo. 36% dos brasileiros avaliaram como regular o serviço de segurança pública. Tá regular. A melhor solução para melhorar a segurança pública, apontada por 58% da população, é combater o tráfico de drogas. Oh. 37% sugeriram aumentar o policiamento nas ruas. 27% aumentar as penas pelos crimes cometidos. Eu vou nesses aí. De acordo com a pesquisa realizada pelo Ibope, a população está rigorosamente dividida sobre a aplicação da pena de morte no Brasil. 46% são favoráveis e 46% são contrários. Eu sou contra aplicar em mim a pena de morte, mas nos outros eu sou a favor. Obrigado, Amaral. A instituição da prisão perpétua, porém, tem a aprovação de 69% dos brasileiros. Ah, mas se vai ficar preso a vida inteira, mata logo. Não, né? Eu acho que não. Eu acho que é mais sofrimento ficar preso. É, dependendo do crime, preferível que fique preso pro resto da vida do que morra, acho, né? Eu mas acho. É que tu ficando preso pro resto da vida, existe o governo fica pagando. Não, existe a possibilidade de fuga. Por outro lado, existe uma possibilidade de provar que tu era inocente. Né? Isso é verdade. A humanidade já teve existem clássicos casos, né? de pessoas que foram condenadas à morte que depois foram provados que eram inocentes. Né? Pena de morte não resolve o problema de nenhum país. Nenhum país. Todos mesmo. Os países que têm pena de morte não são os países mais seguros do mundo. Nenhum deles. E os países mais seguros do mundo não têm pena de morte. Tem educação como prioridade. É educação e um pouco mais de policiamento na rua. Aliás, aqui em Porto Alegre está acontecendo uma chacina num bairro chamado Restinga, que toda semana morrem crianças de 11, 12, 13 anos assassinadas. Isso não é Rio de Janeiro, isso é aqui, na zona sul de Porto Alegre, né? E isso não pode continuar assim. Pô, que sério isso, Porã? Seríssimo, cara. Muito sério. Isso é seríssimo. Caraca, velho. Tá na capa dos jornais. Que isso, cara. Do Diário Gaúcho, por exemplo, ontem tinha um menino de 13 anos, semana passada também tinha, semana retrasada também tinha. São crianças, cara. São aqui crianças. A capa do Diário Gaúcho, a morte não para. Aí tem um marcador com 801 passando para 802. Mas eu não vi, mas não li a matéria. É tráfico? É tudo. Bebedeira, tráfico. Pode existir. É a região metropolitana de Porto Alegre teve até agora, nesse ano, tá? No hoje, dia 19 de outubro, 802 assassinatos. Crime passional, bebedeira, assassinato, ajuste de contas. Civil, só a região metropolitana, não é nem todo o estado. O que me chama mais a atenção são esses crimes contra crianças. Tiro na cara, velho. Na Restinga, bairro Restinga. Hoje em dia, né, Zona Sul de Porto Alegre. As crianças estão se envolvendo cada vez mais cedo com drogas. É tá. Mas é o que eu queria dizer, então, é isso. A gente pensa que isso é uma realidade do Rio de Janeiro, que a gente vê. Ah, lá o documentário do MVB, o Falcão Meninos do Tráfico, ah, não sei o quê, no Fantástico. Mas não, cara, tá acontecendo aqui, em Porto Alegre. Certo? E alguma atitude tem que ser tomada pra isso parar. Manifestantes pedem redução da taxa Selic em protesto no centro de Porto Alegre. Agora vai baixar. Um grupo de sindicalistas e estudantes se reuniu para pedir aceleração do ritmo da queda da taxa Selic, que é o juro básico da economia. Atualmente, a taxa Selic está em 12% ao ano. Como é que tá a tua taxa Selic, ô nego velho? Olha, querido, agora eu tô selicando faz um tempo já, que é pra aproveitar bem a taxa, né, querido? Nova biografia defende tese de que Van Gogh foi assassinado. Olha aí. Versão mais conhecida da história do pintor indica que ele se suicidou. Van Gogh era surdo, né? Os autores afirmam ter reunido provas de várias fontes diferentes durante uma investigação. De acordo com eles, o Van Gogh não teria morrido de um tiro disparado por ele mesmo contra seu peito, mas teria sido assassinado por acidente ou deliberadamente por dois adolescentes no dia 27 de julho de 1890. Faz tempo. E agora... Pois é, né? Vamos de que jeito? Ele era surdo sim, cara. Porque falava, não corta essa orelha. Ele falou, e cortou, cara. Ele era da teimoso. Ele era surdo. Eu acho que ele tinha aquele problema de zumbido na orelha, por isso que ele cortou. É, ele era. Ele tinha uma mente. Zumbido insuportável. Não, é real isso. Ele tirou a orelha dele em protesto. Ele ficava. Com a taxa Selic? Não, ninguém comprava as obras dele, ninguém reparava. Não, foi por isso que ele cortou a orelha. Ele era esquizofrênico. Não, ele ficou, ele cortou a orelha porque ele era completamente crazy, não parava de pensar o momento. Tem um filme sobre a vida dele que é muito mas legal. Mas não fala em nenhum momento dessa ligeira... como é que eu vou dizer? Frustração. Essa loucura que ele trazia nele e não ser reconhecido. Ele não tinha essa pretensão. Quando ele era vivo, ele não tinha essa pretensão. O artista é meio doente, né? Ele é meio dodói, né? Eu li isso. Ele era genial, mas as pessoas não sabiam que ele era genial e nem ele sabia. Depois que ele morreu, que aí que virou o Van Gogh, que, né, que o mestre Van Gogh. Vai acontecer contigo, Porã. Eu acho também. Eu acho que vai acontecer. Eu sou um eterno incompreendido. Aliás, tem um filme que é muito legal. O Porã vai cortar outra coisa. Como é o nome do filme? Já cortou. Deve ser Mozart. Amadeus. Se eu Porã foi cortar. Porã, na verdade, foi cortar. Mas não tinha. Só que cortou só um pedaço. Não tinha como. Se eu cortasse, eu ia cortar só o lóbulo da minha orelha. Cinzas do vulcão chileno, Porã, seguem sobre o sul do país e só devem sumir com forte chuva. Pum. Previsão de chuva significativa só para os dias 24 e 25. Quando o cara precisa, não vem. Semana que vem, né? Só 24 e 25 deste mês de outubro. O pneumologista recomenda beber muita água para evitar efeitos de cinzas vulcânicas na saúde. Nosso colega Pedro Esmanioto começou ontem a beber muito líquido ontem. Boa. Líquido. Que bom. Mas chope não vale, tem que ser água. Olha só, eu fui num bar, fiquei 32 minutos com Pedro Esmanioto e Davi Coimbra. Minha conta deu R$25. A do Davi Coimbra deu R$25 e a conta de Pedro Manioto deu R$116. Que isso, hein? Que água cara essa. Ao mesmo tempo. Sem janta. Eu nunca vi nada igual. Não, nenhum petisco. Eu tô pra te dizer que arranjaram um substituto à altura pra o que eu bebia aqui nesse programa. Mas ele é bem mais calmo que tu, Porã. Mas assim, ó, sobre cinzas do vulcão ainda. Que era esse o assunto. O quem sofre por alergias respiratórias de ontem pra cá, está sofrendo muito mais. Fuligem, né? Porque tu respira isso entra na tua casa. Eu tenho um móvel preto na minha casa, por exemplo, que tu passa a mão aqui, com a janela fechada. O móvel é branco de pó. Fábio Assunção também tem um móvel preto lá. Isso mesmo. Eu reclamei pra minha mulher ontem que a TV tava cheia de poeira. Ela disse que era o vulcão. Cara, não ia limpar. E outra coisa, cara, eu acho que de nós aqui, o único que usa lente de contato sou eu, né? Usa? Eu uso lente de contato. Também. Eu também uso. Essa azul aí, esse olho azul aí é lente de contato, parceiro. Não tem esses olhos azuis. Só um pouquinho, o nego veio usar lente de contato. Mas é o seguinte, cara. Muito boa. É o seguinte, não, eu tenho miopia, na verdade. Uso por necessidade. Eu também tenho. Tem miopias. Miopias. Eu tenho 900. E é o seguinte, cara. Eu ia explicar para os ouvintes, nós temos ouvintes que também usam lente de contato. Que para você, ouvinte, que nos prestigia e também tem essa deficiência visual, como eu, e tem que usar a lente de contato, tem que limpar muito bem a lente, cara. Porque ela causa uma irritação no olho devido a essa. É verdade. Sabe que essa irritação no meu olho é sempre da lente de contato, né? Fica machucando aqui, Magnata. Que coisa, hein, Paulo? Muito ruim, cara. Ô, meu, antes de passar aqui pro momento flats do dia, o Potter tem um lance legal pra falar. Ontem a gente falou aqui eu reclamei de uma mensagem de texto que recebi de uma amiga minha sobre um atendimento mal feito no Hospital da Ubra, lembra? Uhum. O diretor do Hospital da Ubra me ligou, descobriu o telefone e tudo mais, foi atrás, quis saber com prioridade completa o que tinha acontecido. Foi atrás, dei o contato pra ele. Era uma criança que tinha sido mal, né, atendida e tudo mais. E aí ele chegou à conclusão, com a investigação, chegando na família e tudo mais, tá tudo bem com a família e com a criança, que foi uma inexperiência. Não foi uma coisa do hospital. Até porque o Hospital da Ubra não é mais o Hospital da Ubra. O grupo Mãe de Deus assumiu ele. Uhum. Ele se chama Mãe de Deus Canoas agora. Eles estão com todo o cuidado para recuperar a imagem que de alguma forma foi danificada com todos os problemas que a Uber viveu e tudo mais, e tá se recuperando também, né? Então ele foi atrás, eu achei muito legal que ele foi atrás, e ele não foi atrás pra eu falar aqui, entendeu? Ele foi atrás porque ele ficou preocupado com o caso. E aí com uma sindicância rápida lá e tudo mais, ele resolveu a situação, pediu desculpas pra família, diretamente pra família, e resolveu. Ou seja, mais uma vez a gente fala uma coisa aqui e as coisas acontecem de alguma forma, né? Então um grande abraço pra rapaziada do Mãe de Deus Canoas, que assumiu lá e que tá tentando reverter e dar um atendimento perfeito pra rapaziada de Canoas. O exemplo da boa vontade, né? Da proatividade em favor da saúde das pessoas, do bem-estar das pessoas, da felicidade das pessoas, na verdade. É porque o cara que ocupa um cargo, ele tá ali pra resolver o problema, aí, né, cara? Não tem aquela. Tipo, não, chega numa esfera que não tem mais pra quem passar a bola. Então vai lá e resolve, boa, né? Boa, bora. Por favor. Agora, tu tem falado muito, mas tem acertado muitas vezes também. Ah, faz 5 minutos que eu sou pago pra falar. É verdade. E pra acertar também. Eu li hoje o contrato Porã e vi esse parágrafo. Realmente, assim, Porã pago para falar. Boa. Porém, não tinha palavra demais depois. Ah, certo. Foi acrescentada depois. Bom, 6:13, não há tempo para mais nada. Flatos do dia! Flatos do dia do Pretinho Básico, galera, com o glorioso, o inestimável, insuperável KG! Duas e 15, Pasquim e Dani Vinitz beijam muito em festa de novela. Oh, é, galera. Ah, essa passa o rodo, hein, cara? Pelo amor de Deus. O Pasquim é aquele que tá sempre sem camisa, né? Eu já expliquei ontem que é o segundo ator sem camisa que apareceu. O primeiro foi Humberto Martins. Ah, tá. Ela não tá prenha. Tinha uma novela que os dois ficavam sem camisa o tempo todo. Exatamente. Já nasceu o filho e ela foi aconselhada por um amigo, deve ser cabeleireiro, a escurecer o tom do cabelo, que ela não tá mais pegando o papel das gostosonas. Cara, Daniel, vindo esses tempos eu vi uma entrevista da Angélica com aquele cara de cabelo crespo, Cássio Reis. Aí depois saiu pro Jonatas Faro. Isso. E agora tá com o Marcos Pasquim. Agora tá pegando o Louro José. Com Jonatas Faro. Isso aí. Há pouco tempo e agora tá com o Marcos Pasquim. Ou seja, a Daniel Vinicius é igual você, ouvinte do Pretinho. 4:22, Bar Rafaeli, é isso? Bar Rafaeli. Rafaeli. Quem é? É a ex modelo internacional. Bom, essa aí vai a boate badalada com Cameron Diaz e Naomi Campbell. Vai, que festa. Leonardo DiCaprio já namorou a Bar Rafaeli, essa aí, e a Cameron Diaz. Ah, é? Aliás, é. Tinha uma notícia espetacular esses dias, ele tá gravando na Austrália, o Leonardo DiCaprio, e aí a manchete é assim: 6 modelos atacam Leonardo DiCaprio em boate em Sydney, na Austrália. Deve ser só bagulho. Que beleza, que deve ser, né? Legal a vida, né? 6:34, Owen Wilson se esconde de paparazzi ao sair de boate paulista. Às 6:34. Ah, é hora boa de sair da boate. Mas ele correndo, segurando a tela de árvore. Patético. Ah, tava meio loucão, hein, Magnata? 8:02, Dado Dolabella ganha beijo da namorada. Dado Dolabella naquela vida dele, entre tapas e beijos, entre né? Entre tapas e beijos. É, momento beijo da vida. 10:00, Luana Piovani vai ao Pelourinho com o namorado. Viu a inteligência da produção linkando? Tá grávida. Outro pra gente comentar. É, porque eles foram, né? Tá grávida. 12:00, Alexandre Borges lê poesias com Júlia Lemmer. Maravilhoso. Que baita programa, né, cara? Meio-dia... São marido e mulher, né? Tá aí um casal bacana, eu gosto desse casal. Eu gosto também. Esse casal já tá horas no, na outro casal que eu acho bacana é a Bruna e o Richelli também. Acho muito legal. Acho legal. Esse dia teve uma entrevista dele no CQC. Pô, que baita cara, velho, o Richelli. Gosto da Gadu com o Caetano. Gosto do Tarcísio da Glória Menezes. Também. Porã e a Thaís eu acho legal também. Pô, obrigado. 14:21, Mick Jagger joga tênis com o filho. Olha aí. Parece que os dois perderam, né? Ninguém viu. Eu tô prestando atenção em ti. É. Então o que eu falei? O Mick Jagger jogou tênis. Sim, o que eu falei depois. com a Steph Graf? Não, né? Com o filho. Aí eu disse que os dois perderam. Muito ruim teu comentário. 16:33, Lindsay Lohan deixa tribunal algemada. Reto! Essa mulher, ela fez umas coisas infantis, né? É. E aí começou a roubar, a beber. E ela só aparece falando, fazendo isso. Acabou, ser humano. Então o Pedro Svanioto tem que ir pras coisas, então. Pedro Svanioto fez uns 2, 3 personagens de rádio, o resto é só isso. Mas que ele faz. Ele não rouba. Bebe. Quem vai levar bebe? Quando? É questão de 10 minutinhos. 10 não mais do que isso. 10 minutinhos. 18 horas 10 e 7 tá minutos. Aí, galera, olha aí, meu. Gêmeos, olha aí. Fala agora, Faustão. Olha aí, 18 e 7. Ah, bom. Gêmeos de Brad Pitt. De quem? Brad Pitt. Brad Pitt e Angelina Jolie. Entram para escolas, 18 e 7. Opa! Não vai em ponto, bicho. Mas ah, é o tá curso vai. Noturno que eles vão é pegar. É um curso diferenciado. Inesperado. Vou estudar de noite. É o fuso. Acho que eles têm que trabalhar, eles têm que trabalhar. Eu conta do mais. Fuso, meu. Eu queria que queria que o Brad Pitt e a Angelina Jolie me adotassem. Vamos ver aí, meu compadre. O que, que tem aí, compadre, hein? Mofa. Aham. Uhum. Fala, compadre. O compadre havia brigado feio com o nego velho. Mas que bárbaro, né? Já fazia um tempo que eles não se falavam. Um dia o compadre saiu pra dar uma voltinha, levou a vaquinha pra passear nas redondezas. Quando daqui a pouco deu de cara com o nego velho, que tava ali encostado, descansando numa cerca. O nego velho tá sempre encostado numa cerca. Pastinha, capim. Pastinha, comendo um capim. Um palheiro. Aí o nego velho olhou pra ele: levando o boi pra passear, querido. Se enganou, compadre. Não é boi, isso aqui é uma vaca. Se eu não tô falando contigo, querido, tô falando com ela. Quem mandou foi... O gosta de ser implicante. Tiago Daniel Machado, lá da cidade do Jack, que tá na Série B, o Joinville. Um abraço pra Joinville. E aí, Porazinho, o que, que tem pra nos falar, Porazinho? Tem um e-mail aqui de Patrícia Patti. Patrícia Patti. Grande abraço, Patrícia Patti. Patrícia Patti, que diz o seguinte: segue aqui minha consideração. Sou por brasileiro. Vocês. Estava eu trabalhando, ouvindo o pijama que o Porã sempre fala de boca cheia, me veio na cabeça. E se não, vocês... é o Pi que fala de boca cheia no pijama. É o Pi. Ele sempre fala com a boca cheia. E aí foi na cabeça dela: se vocês fossem a minha alimentação do dia. Eu seria a banana. Calma, que vamos chegar lá. Calma, Porã. Porã, que sou eu. Tô. Eu seria aquele café da manhã. Bem saudável e gostoso. Ai, Porã, até gostoso. Segundo a Patrícia Patti. Maurício Amaral. Panqueca. Ovo mexido, né? O meu café da manhã tem dois que ter ovos mexidos. Ótimo, o meu também. Quem mais, Porã? Eu, se não mexer os ovos de manhã, querido, nem tomo café. Amaralzinho. O Amaral seria o lanchinho das 10, algo bem leve que me satisfaz. Isso, ele come biscoitinhos recheados com goiaba. Ah, hoje sou eu que puxo o trenó. Maurício é meio goiaba. Capaz de ser mesmo, cara. Marcos Piangas. São Luís Gonzaga agora. Os caras sabem disso. Tremeu lá. Marcos Piangas seria o almoço, a hora mais esperada, degusto com muita vontade, até me estufar. Meu Deus. Me satisfaz até dormindo, eu acho, diz ela aqui, a Patrícia Patti, que deve conhecer o Marcos. Talvez o Marcos dormindo seja o momento que ele mais só satisfaz. Assim mesmo, só assim, isso, né? O Potter seria a sobremesa. Que delícia. Ai, delícia. Sabe qual é a sobremesa que eu sou, Porã? Um pavê. Sabe qual é o nome que ela deu pra tua... Sagu. Sabe qual é o nome que ela deu pra tua sobremesa aqui? Não. Potter Sedução. Ah, para com isso, cara. Eu queria ser coitada dessa guria, cara. Só no máximo doce da abóbora. Que seca, hein, amiga? Ou ambrosia. Eu sou sagu ou sou ambrosia. Até uns figo em calda. O arroz de leite, olha lá, né, meu? Pô, figuinho em calda, eu vou. Sim, ou figuinho, um petit gâteau. Um petit gâteau, fica aí a dica. Figo em calda. Só um pouquinho. Um petit gâteau é um grand gâteau. É. Obrigado. O que é gateau em inglês, francês? É gato, né? É cebola. É o gato. O que é, Joel? Não, o Joel sabe, não sabe francês. Não, o Joel sabe francês também. Sabe tudo, cara. Fala alguma coisa em francês aí, Joel. Bifrance. Gato é um bolinho. Pedacinho de bolo. Ai, cara. Pedação. Pequeno bolo. O Alexandre seria o café da tarde. Só uma torradinha, né? A Rodaica me mata, diz ela. Torradinha. Mr. PKG, a janta. Ah, é que é o nome da pessoa? O Mr. PKG seria a janta. Mr. PKG. Mr. P seria minha comida, algo que me deixe pela noite toda sem fome. E o KG, aquele velho vinho. Pois quanto mais velho, mais gostoso. É isso aí, meninos. Eu adoro demais vocês. E aqui vem o lance preocupante. Fiz 3 dias de reserva no Majestic e não dei de cara com nenhum, acreditem. Fiquei enlouquecida. Pô, eu tava no Espero no planeta ter a sorte de conseguir pelo menos um oi. Patrícia Patti. Do Porã e do Piangers, maravilhosos. Mandou foto, Maurício? Patti. Não, mandou. Então manda foto, mandar. pora@atlantida.com.br. Valeu, Patrícia Patti. Cara, eu fico impressionado, assim, sabe? Eu também fico impressionado. Olha, eu nunca imaginei que a gente tivesse esse tipo de fã que fazia reservas no hotel para nos encontrar. Porã, essa é história, Porã. Eu também acho. Não existe, né, Porã? Eu sempre quis ter uma banda que tivesse fãs que fizessem isso. Porã, bota o nome de Porã Ramone lá embaixo. Deixa eu falar aqui, ó. Ladrão ensinando o filho a roubar. Filho, quando chegar no banco, tu diz assim: homens, carteiras para fora. Mulheres, preparem-se que vão ser atacadas. Aí no dia seguinte vão pra aula prática. Chega no banco e o filho grita: mulheres, carteiras para fora. Homem, preparem-se, serão atacados. E o pai: não, ao contrário. E a bichinha: não, não, não, o que está dito, está dito. Vamos ver aí quem tá aí. Onde? Ô, Joel. I have a here, big preocupante, outro de gaúcho. A grande preocupação dos gaúchos. O de turista que provavelmente possa vir a conhecer The City of Rio. Os turistas vão vir pra cá. Então eu tenho aqui a cidade do interior do sul em inglês. Cidades do interior do Rio Grande do Sul em inglês. Fala em inglês, a gente já diz. Tipo, don't touch me, essas coisas assim. Vai estragar a piada. Já caiu. Já matou uma. Vamos lá! Little Waterfall! Cachoeirinha. Cachoeirinha. Isso, a gente já sabe todas, eu acho, né? Two brothers! Dois irmãos. Down in the morning! Hã? Down in the morning, porra! Down in the morning? Morning, é, mãe. Peraí, não. Alvorada! Alvorada. Alô, alvorada! Botes! Hã? Botes! Capão é canoa? É canoa! Canoas! Boats! Eu sou professor aqui, não me corri! Boates! Cinnamon! Meu Deus do céu! Cinnamon, canela! É canela! Boa, pô. Canela! Lau! Hã? De lau! Hã? De lau! De lau! É de lau! L-A-W-N! L-A? The Law. É o gramado! Gramado! Claro! Little Church! Ah? Igrejinha! Little church. My day! My friend! Cara, já merda! É pequena fonte aqui, pô! My day! Mistério. Ah, essa aí. Tá ruim. Essa aí vai acabar a tua difícil. Participação no programa hoje. Port Cheerful. Hã? Port Cheerful. Porto. Acabou a voz. Port Cheerful. Porto do... Porto Alegre. Port. Towers. Torres. Bambu. Bambu. E o bambu? E o bambu, hein? Aproveita. É Taquara. Taquara. E pra finalizar, Taquara. Mais difícil, Star. Estrela. Aí, Joel. Essa aí todo mundo sabe, né, Joel? Boa, Joel. E aí, Cadizinho? Porra! Vingança portuguesa. Dois turistas do Brasil estão passeando por uma cidade de Portugal quando avistam uma loja com uma placa assim, ó. Calças, 4 euros. Camisas, 3 euros. Ternos, 9 euros. Um dos turistas vira pro outro e fala: bah, meu, isso aqui tá muito barato. A gente pode comprar e levar pro Brasil pra vender lá, vamos ganhar um bom dinheirinho. Brasileiro, ó. E o segundo concorda: você tá certo, vamos lá, meu irmão. Mas deixa eu falar, porque meu pai é português e eu sei imitar o sotaque com perfeição. Se notarem que nós somos brasileiros, pode ser que eles não vendam pra nós, entendeu? Boa. Entendi. Aí os dois espertos entram na loja, pedem 200 camisas, 200 calças sem ternos, com um sotaque impecável. O balconista diz: já sei, vocês dois são brasileiros, não? Ué? Mas como o senhor descobriu? Ora, foi simples, isso é uma lavanderia, ó. Léo Carninho mandou. Léo Carninho! Os caras falaram pra uma tia minha uma vez, ó, quando chegar lá em Porto Alegre, não fica falando no Alegrete, é diferente. E os caras vão começar a rodear de táxi contigo lá, hein? Vai dar uma baita grana. Matias se apavorou, desceu do ônibus ali, subiu a Garibaldi, assim. Ela tinha que comentar alguma coisa, ela olhou pra fora e disse: lindo pomar de liranjas. Era só o Dino, era o Lino. Fala, Potter. Piadinha, vai. Piada do Potter! Apoio! Turismo! Bebo, conheça o novo pacote de Benepão Duro. Não, peraí, cara. Como é que é? De novo. Pra onde vai? Pra onde que vai? De Benepão Duro. Duro Tibé mesmo, Nepal. E Nepal. Duro é a empresa. Ah, Nepal. Duro é a empresa. Duro Turismo. Duro Turismo. Boa. Ah, forçou a amizade. Só forçou bastante a tanga. Forçou o Nepal Duro. Essa final de semana a gente vai na casa do ouvinte de novo, né? Vai. Casa do ouvinte, que do lado de casa. Amanhã a gente dá o resultado aqui. E nesse final de semana também... Estarão todos lá. Nesse final de semana estarei em Sapucaia, na B14. Que é uma casa nova lá em Sapucaia pra gurizadinha entre bife? 13 a 17 anos. É o limite de idade. B14. Não, só um pouquinho. Eu não posso me furtar. Não posso. Devo me furtar. Acabo de me furtar o prazer de falar o que eu ia falar. Então, rapaziadinha de Sapucaia, durante a aula da catequese, o catequista pergunta pro pessoal... Qual foi o pecado de Adão? Adão! E aí um aluno responde: ele comeu o fruto proibido. Isso mesmo! E qual foi o castigo de... Adão! Aí eu, mesmo que ela responde: o castigo foi ter que se casar com a Eva. Casamento, né? Casamento. 6h28, vai, meu compadre. Então, já que tá com a mão na massa aí, nego, velho. Dois nego velho conversando. Seu compadre, tu viste que a sociedade das mulheres separadas tá diminuindo cada vez mais. Ah, não, mas então vamos correndo lá, querido. Mas lá pra fazer o quê? Ora, vamos separar umas 3 ou 4 pra nós. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Tô vendendo uma casa em Joinville, no bairro América. Ótimo terreno com 4 dormitórios, uma suíte master, garagem para 3 carros, sala de estar e jantar integradas. Ótima localização em bairro nobre na cidade. É, na cidade de Joinville. Perto do hospital, da farmácia, do restaurante, do supermercado. Mais informações e fotos pelo casanoamerica@hotmail.com. Que é o bairro América. Sim. casanoamerica@hotmail.com. Sim. Preciso vender uma Fiat Strada Adventure 2010-2011 completa, com apenas 17 mil quilômetros rodados. Vem com chave reserva, alarme, é preta, cabine estendida. Ela entrou como parte de pagamento de um equipamento e, como já temos outros veículos, não podemos ficar com ela, que realmente é uma pena. Pois não tem como não se apaixonar, é a caranga, diz o cara aqui. Valor que eu tô pedindo, R$49.500, e vendendo, pago um churrasco pra galera do Pretinho. Então baixa uns 500 aí, tá caro. Tô brincando. Mais detalhes e fotos, envie e-mails para vendostrada2011@hotmail.com. Legal, magnata. Legal, pause. Obrigado, Pause. Fala, Porazinho. Eu preciso dar um toque de doação de sangue. Por favor, Porazinho. Deixa fazer isso. Claro, dois, isso. Na verdade, são dois. Um para Jorge Nunes dos Santos, no Hospital Moinhos de Vento. Tá precisando de sangue de qualquer tipo. Hospital Moinhos de Vento, Jorge Porto Nunes Alegre. Dos Santos, em Porto Alegre. Tem outro aqui que me pediram no Facebook. É uma menina, Bianca Boscadim. Ela é de Passo Fundo e está no Hospital São Vicente de Paulo, na rua 15 de novembro, em Passo Fundo. Você, nosso ouvinte em Passo Fundo e região, por favor, é uma menina de 2 anos que está fazendo um tratamento contra a leucemia. O nome dela é Bianca Boscadim. Doação de sangue para Bianca Boscadim em Passo Fundo e para o Jorge Nunes dos Santos, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Muito obrigado. Valeu, Porã. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico na Atlântida. Rapidão! Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela internet, pelo atlântida.com.br, pelos aplicativos de iPhone e Android. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera, a moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu? Tá de boca cheia, engole essa petisqueira aí, doutor Alceu, por favor. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Bom, Dr. Peter, o Barcelona tá em crise, Dr. Peter. Como assim? Não ganhou hoje? Ganhou só de 2-0 do Vitória Pilsen. Ah, que dureza, hein? É ruim, hein? Mas, é, mas é o Chelsea enfiou 5 no Genk. Ei, tudo isso é a Liga dos Campeões da Europa. Diz que esses caras aí do time aí da República Tcheca fediam cerveja. Oh, é da cidade de Pilsen, sabia, Dr. Peter? Sabia, onde veio a cerveja, sim, aquela bem boa. Esse time que jogou contra o Barcelona, né? O Pilsen. E é considerado... Não é trouxa o time. Eu tava vendo ali o primeiro tempo, o timezinho... É. O Barcelona não tá querendo. Não é. É, tudo bem. Tá, mas não, o time não é bobo, não. E o Bayer Leverkusen, Dr. Peter? E aí, o que, que aconteceu, doutor Alceu? Ganhou de 2-1 no Valência. Boa, doutor Alceu. Gol, sabe de quem foi do Valência? Do Jonas. O Bona. Ele saiu na frente. O Valência saiu na frente. Bona. É, depois o Leverkusen virou. E o Olympique. O Olympique perdeu. Olympique, né? Olympique, né, doutor Alceu? Perdeu o Barcelona, seu atero. Pra quem? Barcelona. Doutor Alceu, o senhor quer ficar à vontade pra limpar o seu ouvido primeiro e depois continuar? Cara, que não, cena de ele tá comendo. Porque o senhor, doutor Alceu, o senhor tem o mesmo problema que o Maurício Amaral. É uma certa descoordenação motora que não permite que o senhor limpe ao mesmo tempo o ouvido e leia. Não, é uma característica. Ele lendo ali os resultados do jogo, lamentado, e coçando a orelha. Isso, e aí não consegue se concentrar nas duas coisas. Os integrantes pretinhos, eles têm algumas manias com dedos, né? E o Olympiacos, doutor Cabelo? O Olympiacos estava ganhando, né? Ganhou de 3-1 do Borussia Dortmund. Dortmund, isso mesmo. Acabou aí já. O Milan. O que tem? O Milan tava ganhando também. Bate Borisov. Bate Borisov. Baita nome de time Porto de vila. Com apoio. Quem? Hã? O Porto com apoio. O Porto também tava ganhando. Não, o Porto tava empatando. Em 1-1. Ficou empatando. Ó, viu? 1-1. Cara, como tá legal a pronúncia do doutor Alceu. É, cada obrigado, vez melhor. Obrigado, doutor Castelhano. Cara, que lance doutor legal. Pepe. Pois não, doutor Alceu. Os torcedores de Santa Catarina, do Abaí e do Figueirense podem comprar ingresso no Clique. Ah, é mesmo? Pode entrar no Clique Sport e comprar ingresso. Não precisa mais pegar pila. Entendeu, doutor Peter? Perfeitamente, o senhor não precisa nem desenhar pra mim, doutor Alceu. O Damião, doutor Peter. Damião, volta contra o Flu. Vai lançar site. Ah, vai lançar um site? Vai lançar um site, é Damião. Que beleza, pô, eu quero mandar um beijo pro Damião, que foi convidado pelos seus assessores. Eu não quero mandar beijo pro Damião. Pra ser o apresentador da festa de lançamento do site, Damião. Mas grande momento, que bonito. Demais, hein, cara? Muito bom. E a torcida do Grêmio invadiu as obras da arena hoje. Ih, por quê, doutor Alceu? A geral foi lá dar força pros pedreiros. Ah, invadiu no bom sentido. Ah, isso aí. Certo, boa. Aí. Pedreiro, agora, amigo, geral está contigo. Foram lá, levaram faixa, fizeram Os pedreiros da Arena do Grêmio são os pedreiros mais chatos do Brasil. É verdade. Por que, cara? Por que são chatos? Aqui o Alcimar trabalha lá. Qualquer friozinho, né, cara? Já se bota. Mas os caras são nordestinos, rapaz. Como é que não vão... Hoje é frio pra eles, cara. A minha irmã é nordestina. Tá aí bem tranquila, se formou. A tua irmã é pelo... Nordestina. Morou no Alegrete. Qual é o concreto que eles estão usando lá na Arena? Já era o concreto vendido, hoje recalcado. Recalcado. Tem mais cal. E vai ser o mesmo usado aqui no Beira-Rio? Ah, aqui vai ser o australiano. Menina de olhos é o cimento concreto. Tá aqui mais lá, o aço da arena. Aço 27. 27? 27 que é afogado. Mas os dois aço. O refogado quer dizer que ele foi novamente fogado. O arco de baixo qual é? Arco 12 com a viga 6. Arco 12 com a viga 6. Mas é tudo na base do número. Claro, e a superior? E a superior? Superior é sempre 12, né? 12, 12. E a cobertura, como é que vai ser a cobertura? A superior do Inter, 12-21. 49-21 tranchado. Tudo tranchado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Aveline, que mandou pra gente a revista Gol, que já está nas bancas. A capa desse mês é com o trio do Grêmio aqui, o Douglas, Escudeiro e Marquinhos. Valeu, Escudeiro. Tá bem, tá bom. Era isso, doutor Alceu? É, exatamente. Ô, Amaral, tu lembra que no programa da Uma ali tu falou sobre os silvos dos apitos? Isso, que os guardiões noturnos comunicam com os silvos. Isso, pois então o nosso ouvinte aqui, o Rafael Bandeira. Grande Bandeira, hein? Que não é o Rafael Bandeira, amigo não de todos não nós. Não é o nosso amigo Bandeira. Nosso amigo ali, não é um amigo do Ecoposto. É um grande amigo. Mas é o Rafael Bandeira, é homônimo, né? Tem o mesmo nome do nosso amigo, Rafael Bandeira. Homônimo não tem nada a ver com homossexual. Pois o Rafael Bandeira diz assim: olá, pretinhos, caso tenham interesse em divulgar, segue o que significa os silvos dos guardinhas noturnos, pois já fui guardinha noturno. Aí, ó. Diz ele aqui: um silvo é aviso de que está tudo tranquilo na redondeza. Na verdade, quer dizer que preciso mostrar para os moradores que ainda não fui embora, apesar do sono. Isso. Dois Silvos, atenção! Na verdade, quer dizer que tem um pangaré suspeito andando na banda e antes que ele se assuste comigo e me dê um tiro, eu vou dizer que existo. E aí tá tudo bem. Ah, dois Silvos e atenção. Atenção isso. Ladrão, hein? Isso, né, cara? Atenção ladrões, presta atenção nesse e-mail. Três Silvos, alerta, chamar reforço. Pá. Na verdade, bicho quer pegou. Dizer que deu merdão. Já arrombaram a casa. Tô tomando uma surra de uns malucos e preciso de socorro. Mas aí é três ou mais, Silvio. É cada coisa. Aí é o leva... desespero. Então um é tranquilão, o dois, ó. Atenção, e três deu problema. Ou vai dar problema. Mandou o Rafael de São Leopoldo. Pode ficar tranquilo pra esposa Michele e pra filha Yasmin. Tem duas coisas que eu não entendo, né, cara? É o Silvos dos guardas e a minha mulher, cara. Não dá. Cara, mas é. O Silvos é muito fácil de entender. A mulher é que tu não vai entender nunca. Imagina se tem uma mulher. Quando a minha mulher faz três Silvos, eu não sei o que é essa pra levar o lixo pra fora. Três Silvos é trocar o canal. Trocar o canal. Ah, tá. É verdade. É porque a mulher, na verdade, ela só quer duas coisas do cara. Dinheiro e o carro. Não. Dinheiro e cartão. Amor e fidelidade. Ah. Dinheiro. Mas não foi profundo nessa. Agora, desculpa, a mulher só quer duas coisas do homem: amor e fidelidade. Quem quer amor é o viado. Não, se dá amor. Se dá amor pra mulher, já vem embutido no amor a fidelidade. Vai, KG! Como tu tá mudado, Potter? As melhores frases de Homer Simpson. Esse é um... Para aí, meu. O Porã caiu. O Porã acabou de cair. Banco. Que houve? Não, ele caiu do banco e bateu o cóccix no chão. É, mas tá tudo bem, é só que aconteceu. Bota a frente caboclo aí. Tá. Fala sério comigo. É sério? Tá, vamos deixar só trilhar um pouquinho. Tá. Só um susto, quebrou a cadeira, o Porã caiu no chão, bateu com as costas e tá tudo bem. Vamos tentar entrevistar o Porã aí, por favor. Porã, consegue responder, Porã? Acho que sim, cara. Tá, tu consegue te mexer, Porã? Acredito que sim. Não tenta que mexer a perna só tenta mexer a perna. Ah, tá valendo. Mexeu? Cara, mas a cabeça tá... Agora mexe os olhinhos, Porã. Tá, já dá pra dar risada já? Posso rir do som, pelo amor de Deus? Não sei, parei só um pouquinho. Pergunta, Porã, dá pra rir já, Porã? Cara, é que a cabeça tá doendo. Cabeça tá doendo. Tu bateu com a cabeça? Tu tá sentindo a cabeça, Porã? Para, meu. Calma, ainda não é hora, cara, pra brincar. Loucura, Porã. Bati as costas e a cabeça, meu. Só cara. A cabeça tá doendo. Deixa eu rir, cara! Não pode rir ainda, cara. Só um pouquinho, velho. Cara, ele tava aqui. Daqui a pouco Porã, ele não tava mais, cara. Peraí, cara, Porã. Eu vou tentar descrever a cena pros nossos ouvintes, tá? O Porã estava sentadinho. A gente usa um banquinho alto. Um banquinho, né? Numa cadeira alta, esperando a vez dele falar calmamente. E aí, de uma hora pra outra, ele caiu no chão. Não, ele sumiu, cara. Sim, ele sumiu. Sabe o que ele fez? Ele inclinou o banco pra trás. Ah, o banco tem quatro. E o banco escorregou. O banco tem quatro pezinhos, né? Certo. Aí os dois da frente subiu porque ele inclinou. Tá. E aí ele derrapou. Tá, derrapou e bateu com a cabeça ali. Vê se não na tá parede. Vê se tá sangrando a cabeça, vê se não, tem essa galo. Essa mancha vermelha já tava aqui. Ó, a foto já tá... Ah, não acredito que tu vai fazer isso, cara. Vou botar a foto no Twitter, cara. Ah, não acredito, cara. Não, cara. É só aqui que acontece. Só um pouquinho. Para aí, só um pouquinho. Porã, tu tá bem, Porã? Eu tô com uma dor de cabeça do cacete. Tô com uma dor de cabeça. Cara, então, agora, por que que eu pergunto daqui e o Porã me responde lá? Porque o Porã está embaixo da mesa. É, eu não consigo manter contato visual com o Porã. O que é, Porã? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Não, fala sério, Porã. Que dia é hoje? São vocês, cara. Tá, tudo bem. Tá, já bobeou. Tá, Porã, agora levanta, Porã. Tá, acabou a brincadeira. Tá, vamos, Porã. Quase matou todo mundo no coração. Doído, cara. Deve ter doído. O cara bateu de cabeça na parede, cara. Tá, mas a parede... Mas a parede é... A parede é esponjada, ali. Estou de pé agora. Vamos ver quanto tempo eu fico de pé. Tá. Porã, tu tá tudo bem? Eu tô falando sério, eu tô com uma dor de cabeça do cacete. Eu tá, onde é que tu cabeça. Bateu? Mostra pra a mim nuca, onde tu bateu. Cara, a nuca. Bati atrás aqui, ó. Tira essa coisa aqui, eu escorreguei. Isso aí é o Potter, cara. Só pode ser. Cara, que medo que me deu, de velho. De olho em mim, cara. Ele não tava aqui sentado, daqui a pouco ele não tava mais. Agora não, mas passou. Assim, a minha cabeça tá doendo bastante. É, mãe de Deus pra ti, porazinho. Agora, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Sério. E as costas... Ah, sério, olha só. A cabeça tá doendo bastante. Quem é que pode ir com o porazinho no Mãe de Deus agora ali, sério? Eu não vou levar o porão no Mãe de Deus, imagina se tiver que carregar. Vai tu, vai os estagiários mais novos. Não dá um tempinho, só vou ficar escoradinho. Não, mas é que tu pode ter, sei lá, né, porazinho? É sério, porão. Vamos ali ver. Bater a cabeça tem que ver, vamos ali. Ô, Arthur, vai com ele ali, por favor. Mas o Arthur não tem carteira, cara. Eu dirijo, eu vou. Como que não tem carteira? Claro que tem, cara. Tô ficando bem, fica frio. Bota no Twitter. Já tá no Twitter. Tu tá tonto, porã? Eu tô estranho, cara. Tá estranho. Não, isso não, é normal. Isso já é. Tu é estranho. Saber se tu tá tonto. Por que tu botou óculos, porã? Porque eu não sei se eu vou ou se eu fico, cara. Não vai, porã. Tira o óculos, porã. Eu acho que vou ficar bem, velho. Vamos até o final. Tu tá aí. Tonto, porã. Vamos até o final, só tá com uma dor na cabeça, assim, mas vai passar. Cara, ele bateu a cabeça na madeira ali atrás, ali na janela. Foi na madeira ali, porã, foi? É uma bostada, foi se embalar. Vamos, porazinho, vai ali, porazinho, ó. Foi se embalar com o malucão, usou meu nome. Porazinho, vai ali. Porã caiu. Vamos pedir desculpa pra nossa audiência, mas realmente foi um acidente no local de trabalho, não tem como ignorar, não tem como passar por cima, a gente tá dividindo com a nossa audiência o que aconteceu. É muito estranho, né, cara? Porazinho, vai ali. Foi extremamente estranho, acho que tem algum espírito querendo me derrubar. Vai. Trabalha, meu. Queria que ele lance, agora? Cara. Trabalha, meu. Tem que recuperar, botar a queda do porão no ar agora, ao vivo, no programa de hoje. Agilidade da produção. Cara. Tem 9 minutos, Arthur. Vai. Oi, Claudio Roger. Espero que eu não morra no ar. Só isso. Cara, eu fiquei assustado. Já passou, cara. Já passou. Foi um tombo. Porque eu era o único que não tava te vendo, né? Foi um tombo feio mesmo. Escorreguei da cadeira aqui, bati com a cabeça aqui atrás. Vamos fazer o seguinte. Duas coisas, tá, porra? Primeira coisa, amanhã mesmo nós vamos botar uma espuma ali atrás. E segunda coisa, não faz mais isso com a cadeira. É que sair dentro do colégio. Isso é hiperatividade, né, porra? Isso é tu não conseguir parar quieto, né, porra? A gente pediu pra ele parar de falar, né? Porra, fica 5 minutinhos lá no teu quarto com as tuas coisinhas pensando no que tu fez. Porque ele fez uma piada comigo. Ele fez uma piada comigo, vocês vão ver ali no audiolog agora. Ele fez uma piada comigo e se jogou pra trás pra rir. E aí caiu bem feito. Pra ele. Grande. E aí tem uma risada minha, vocês vão ver. O cara ali. Não livra nem o amigo. O homem grande. Cara, o pior de tudo é que foi de verdade. Dureza, velho. Dá pra rir. Vai, Cajezinho, vai, vamos seguir como se nada tivesse acontecido. Porã, tu tá bem? Desculpa, Cajezinho, tu tá bem, Porã? Não, ele não tá bem, mano. Ele bateu a cabeça que ele vai ali no Mãe de Deus. Eu vou sentar ali fora, qualquer coisa eu grito, tá? Vai no Mãe de Deus ali, por favor. Tu sempre teve esse olho. Conseguiu? Salva logo, meu. Tá, vai, Cajezinho, vai. Melhores frases de Homer Simpson. Ah, nós tava aí, exatamente. Se alguma coisa está difícil de ser feita, é porque não é para ser feita. Boa, essa é uma boa. Bart, eu vou lhe contar como são as mulheres. As mulheres são como uma geladeira. Elas têm 2 metros de altura e fazem gelo. Vou fazer o que faço de melhor. Mentir pra uma criança. Não importa o quão bom você é em alguma coisa. Existem mais ou menos 1 milhão de pessoas melhores que você fazendo a mesma coisa. Ah, é verdade. Por que as coisas que acontecem com gente burra ficam acontecendo comigo? Piada do Bote! Apoio! Alimentos Prido! Experimente o bacon Prido! E aí um grupo de estudantes gritava numa manifestação: Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Vai! Viu que tem um cara no meio ali que tá gritando uma coisa diferente, né? Vai! Revolução! Revolução! E aí os colegas olharam pro cara assim, ô, meu, que tá gritando aí menstruação? Aí o cara responde, não interessa, cara, o importante é que corra sangue. É! Olha, cara. Eu vou deixar uma mensagem aqui pra nossa audiência agora, nego velho. Desculpa te interromper. Vou deixar uma mensagem aqui depois do ocorrido. O ocorrido que nos deixou, me deixou pelo menos um tanto perturbado. Eu vi que vocês não estão nada perturbados. Mas eu fiquei perturbado porque por um momento eu não sabia o que estava acontecendo. Sei lá, entendeu? Podia ter tido um ataque cardíaco, um aneurisma, um piripaque, sei lá o quê, entendeu? E eu não estava vendo o que estava acontecendo. Fiquei realmente preocupado. O sol e o vento discutiam sobre qual dos dois era o mais forte. O vento disse: provarei que eu sou mais forte. Vê aquele velho que vem lá embaixo com o capote. Aposto como posso fazer com que ele tire o capote mais depressa do que você. O sol recolheu-se atrás de uma nuvem e o vento soprou até quase se tornar um furacão. Mas quanto mais ele soprava, mais o velho segurava o capote. Finalmente o vento se acalmou, desgraçado. Se acalmou o vento. Se acalmou o vento, foi se acalmando. Calmou bem, calminho, bem calminho. E desistiu de soprar. Então o sol saiu de trás da nuvem e sorriu bondosamente para o velho. Imediatamente o velho esfregou o rosto, secando o suor, e tirou o capote. E o sol então disse ao vento: a gentileza e a amizade são sempre mais fortes que a fúria e a força. Vocês não foram gentis, porém foram amigos do Porã, rindo muito da cara dele enquanto ele agonizava caído no chão. Agonizava é forte, né? É, agonizava nem tanto, né, chefe? Não, agonizava não era. É, não, forte, agonizava não, é. Chegava pior a agonizar. Pior que na foto eu tô rindo também, porque foi uma situação ridícula, né, cara? Eu caí da minha cadeira aqui no estúdio. Eu sei que tem muita gente aqui nessa mesa querendo derrubar. Não tem. Mas... Não tem. Uma pessoa que começa com L, o nome dele. Termina com Potter. Mas tudo bem. Vai, Gaê, Manel. Tá procurando um computador com a sua cara? Só a Dell tem notebooks e desktops que mais combinam com você. Você escolhe tudo, memória, espaço e até o design da sua máquina. E o melhor, sem sair de casa, você compra no Dell.com.br e recebe na sua porta. Além da melhor tecnologia, a Dell oferece muito mais segurança e comodidade pra você em benefícios como assistência técnica em domicílio. É isso aí. Você liga pra Dell e um técnico vai até a sua casa consertar o seu computador. Acesse agora mesmo Dell.com.br e confira a oferta do notebook Inspiron 14 com 500 GB de HD e Windows 7 no seu PC simplificado. A partir de 10 de R$ 149,90. Dell.com.br. Dell é do seu jeito. Bom, já temos aqui o áudio recuperado da queda do Porã. Vamos lá. E nós vamos novamente, então, nos divertir com a nossa audiência. Vamos lá. Momento ímpar, mais um momento ímpar deste programa, que só acontece aqui isso, né? Tomara que não tenha nenhuma sequela do Porã. Coisas que só acontecem no Pretinho Básico. Mas se o velho Porã. Ó, de repente, olha aí, ó. Vamos ouvir aqui, então. Ó, vamos ouvir a partir de agora a gravação. Vamos lá. Vai, KG! Como que tá mudado, Potter? As melhores frases de Homer Simpson. Esse é um... De novo! Deixa aí pra ver atenção. A gente não ouviu o melhor. Deixa rolar, que deixa rolar. Vamos ouvir tudo de novo, então. Que barbaridade. Como tu tá mudado, viu? Vai, KG. Como tu tá mudado, Potter? As melhores frases de Homer Simpson. Esse é um... Pô, para aí, meu. O Porã caiu. O Porã acabou de cair. Deixa rolar mais. Saiu do banco e bateu o cóccix no chão. Mas tá tudo bem, é só que aconteceu. Bota a frente com a boca aí. Tá. Sério comigo. É sério. Tá, vamos deixar só a trilha um pouquinho. Tá. Tô passando mal, cara. Na boa. De novo. De novo. Mais um hit do Gostou do Mosh, né? Deixa tá. Dois momentos. Porã deu um mosh pra trás no estúdio. Imagina. Mosh mortal. Dois momentos. O comentário do Potter e o comentário do KG são maravilhosos. Qual é do KG? Não ouviu? Olha o KG. Não, o Maurício caiu. Bateu com coxis. O Porã caiu e bateu com coxis. Cox like a G6. Like a Cox 6. O meu Cox é preparado, mas a cabeça... De novo! Não, agora pra botar de novo... Só um pouquinho. Pra botar de novo, eu vou ter que perguntar pro Porã, que é o diretamente atingido com a situação. Porã, bota de novo. Bota, Bota aí, cara. Vai, KG! Como tu tá mudado, Potter? As melhores frases de Homer Simpson. Para aí, meu. O Porã caiu. Para aí, meu, diz o KG. Para aí, meu. Aí ficou a trilha um tempão no ar. Não, mas eu gosto. Não, ele caiu do banco e bateu o Coxix no chão. Coxix 6. Sério? Vamos deixar só a trilha no ar um pouquinho. Aí a trilha ficou um tempão no ar. Que bárbaro. Ai, cara, que isso, velho. Infelizmente chegou a hora de terminar o programa, cara. Eu ficava até as 10 da noite ouvindo isso de novo. Até uma vez depois da outra. Mais um! Vai encerrar. Eu quero deixar a dica pra você que tá no colégio. Amanhã vai fazer isso na sua sala de aula. Eu fiz a minha vida inteira e isso nunca me aconteceu. Deu pra um dia dá pra eu já disse isso pra alguma menina. Isso vai. Vamos lá então, pra encerrar, tá? Obrigado pela sua audiência. Desculpa aí o que aconteceu no programa de hoje. Fugiu absolutamente do nosso controle. Voltaremos amanhã às 13 horas. Valeu! Vai, KG! Como tu tá mudado, Potter? As melhores frases de Homer Simpson. Para aí, meu. O Porã caiu.